Olá, seja bem-vindo. Cá estamos então para mais uma edição do programa ABC da Saúde, até aqui Tradição com Nutrição. Juntámos mais técnicos, mais profissionais e alargámos assim a rúbrica. Como é hábito também às quartas e aos sábados, ou se preferir aos sábados e às quartas, em repetição, depois do meio-dia, esta é uma edição que com diversos técnicos, como eu disse, temos uma nutricionista, Rita Moraes, temos uma fisioterapeuta e uma terapeuta da fala, a Stephanie Azeredo, e eu aqui deixo-me dizer que é Azeredo e não Azevedo, que na última vez disse mal, e a Filipa também têm dado então voz a esta rubrica. Hoje junta-se mais uma profissional a este, e numa nova área, a este programa, chama-se Lúcia Prata e vem-nos falar, é psicóloga, e vem-nos falar hoje deste profissional que hoje já não, tanto como antigamente, há uns tempos atrás, tínhamos algum receio em falar nos psicólogos. Lúcia, obrigado por estar aqui nesta edição. Acaba por ser assim, o psicólogo, há uns tempos atrás, tínhamos algum receio de dizer, ah, vou ao psicólogo, e pensava-se algumas coisas. Hoje não, hoje de facto está muito mais aberto a este tipo de atividade e há muito mais procura nos dias de hoje. Obrigado por estar aqui connosco. Obrigado, eu. Muito boa tarde. Sim, como acabou de dizer, efetivamente hoje a sociedade tem outra perspectiva, uma perspectiva muito mais aberta, digamos assim, em relação àquilo que é a procura deste serviço especializado. Enfim, assim, todos nós somos confrontados diariamente com desafios, algumas dificuldades que não conseguimos por vezes resolver ou ultrapassar sozinhos, não é? E por vezes temos necessidade de um aconselhamento mais técnico, não é? E por isso também a procura desta área de saber, muitas vezes especializada. Também pode procurar um técnico nesta área simplesmente por uma questão de se querer conhecer melhor, de se valorizar como pessoa e optar por fazer uma psicoterapia pessoal. No sentido de facto, se valorizar, como disse, enquanto pessoa. Portanto, o psicólogo, no fundo, é uma pessoa com uma formação que estará disponível para ajudar, no fundo, naquela que muitas vezes é uma viagem de descoberta de si próprio. E nos dias de hoje, Lúcia, nós, até com esta conjuntura nacional e tudo, hoje são muitos as pessoas, ou certamente serão mais, as pessoas que recorrem a este tipo de ajuda, o psicólogo. A Lúcia, no seu dia-a-dia, constata isso, não só por estar, não num ensino especial, não está ligada, mas, enfim, pela profissão que também faz, nessa área como psicóloga, nota que há mais gente a procurar por diversos motivos, e não aqueles que antigamente, às vezes, nós pensávamos, não é? Às vezes, é que a pessoa não estava bem e tinha que ir, hoje não, hoje vão por outros tipos de diversos motivos. Hoje o psicólogo acaba por ser procurado por mais gente. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida, o psicólogo é procurado por mais gente. Em variadas ocasiões da vida, portanto, da vida de cada um de nós. Contudo, bem sei que por vezes decidir procurar e contratar um psicólogo, por vezes é um passo difícil, já que o sofrimento psíquico ainda é percebido de uma forma, muitas vezes, negativa, e pode ser complicado reconhecer que se precisa de ajuda e que não se resolve e que não se tem a capacidade, muitas vezes, de resolução de um problema sozinho. Mas se reparar, também não se criou esses mesmos problemas sozinho. Foram as circunstâncias, os acontecimentos, as situações, as vivências, as relações, por vezes deixadas para trás, fechadas numa gaveta, não é? Com receio de serem tocados e mexidos, mas que permaneceram lá para resolver. E, de facto, há alturas em que essas gavetas, não aguentando o acumular de situações, abrem-se e dão um grito de pedido de ajuda e precisam de ser arrumadas, organizadas, de modo a ter mais espaço para receber aquilo que a vida tem para dar e dar uma certa liberdade para guardar experiências novas e momentos de bem-estar. Portanto, e a procura do psicólogo prende-se precisamente com esta procura de bem-estar e vivências e uma vivência de novas experiências, sempre considerando o caminho do bem-estar. Geralmente o psicólogo, Lúcia, a pessoa que vai ao psicólogo quer perceber algumas coisas que naquele momento não lhe é perceptível, ou pelo menos não consegue perceber. E esse é um papel importante, porque o psicólogo entra na vida dessa pessoa que está à frente, não é? Acaba por ser uma das grandes ajudas. Hoje nós falamos muito, às vezes estamos connosco a falar sozinhos para o espelho, onde, enfim, com a dureza que a própria vida tem. Esta pessoa que de facto recorre não é uma pessoa que seja muito diferente das outras, é uma pessoa que de facto precisa de mais algum auxílio num certo momento da sua vida, não é? Sim, claro que sim, e não é necessário ter propriamente um problema para recorrer ao psicólogo. Essa era a ideia que havia antigamente, esse... né? Tens que ir ao psicólogo, não sei. hoje felizmente que não é isso. Hoje... Essa ideia está, penso que em parte, completamente desbatida, não é? Eu acho que o psicólogo neste momento está presente na vida de cada um de nós para superar aquilo que são os desafios. Os desafios da vida, às vezes uma simples tomada de decisão em determinado momento de transição da nossa vida, o psicólogo acaba por ser um complemento, uma ajuda a essa tomada de decisão, acaba por ser um olhar diferente, não é? Até porque o psicólogo, depois de ouvir a pessoa, é a pessoa indicada para depois o poder encaminhar se houver necessidade de algo mais ou de mais alguma ajuda, não é? Claro que sim, assim, uma das funções portanto, iniciais de qualquer processo terapêutico, não é? É a realização de uma avaliação, não é? É efetuada uma avaliação inicial que conduz à elaboração de um diagnóstico. E face a esse diagnóstico, o psicólogo acaba por muitas vezes encaminhar até para outras áreas de especialidade, não é? Pois esse é essa tal ligação que hoje funciona, não é? Sim, entre sim, diversas claro especialidades, sim. Pois, sempre do acompanhamento. E por isso também faz todo sentido o trabalho complementar com outras áreas de conhecimento e com outras especialidades a nível clínico, não é? E a vantagem do nosso trabalho, do trabalho em particular da nossa equipa. Precisamente porque acaba por ser uma pessoa. Acaba por ser mais complementar. Não é? Portanto, temos a terapia da fala, temos a nutrição, que é um complemento essencial também para o trabalho de determinadas patologias, não é? Temos a fisioterapia e a componente médica, que obviamente é fundamental e muitas vezes é o ponto de partida também. A Lúcia certamente já saiu com casos que hoje, e passado algum tempo depois do acompanhamento, hoje vê o sucesso. Esse é o melhor que pode, enfim, para qualquer profissional, é o melhor que pode acontecer, é de facto, passado um tempo, a pessoa dizer que a ajuda a qual ele recorreu, que funcionou e que acabou por servir para aquilo que era, que às vezes muitos poderiam pôr em causa, que acabou por servir para estabilizar aquilo que é a sua vida. Sim, sim, claro que sim, claro que sim. O apoio também, neste caso, o apoio psicoterapêutico é baseado sempre numa aliança, não é? A aliança é fundamental e, de facto, perceber que a partir do momento que se consegue estabelecer essa aliança é porque, efetivamente, a relação terapêutica funciona. E claro que é sempre muito positivo, passado até alguns meses e muitas vezes anos, reencontrarmos a outra pessoa que temos à nossa frente e, de facto, percebermos que os resultados foram efetivamente positivos, não é? E que, por vezes, o processo psicoterapêutico, neste caso, marcou alguma diferença. Precisamente. Na sua vida, não é? A Lúcia Prata, enfim, psicóloga, ela tem aqui a vertente no ensino também especial. Esse acompanhamento é primordial, especialmente nessa área de hoje. Não é só a pessoa dita normal, que não tem qualquer tipo de problemas, aí acaba por ser muito direcionado e muito vocacionado para esse ensino especial. Como é que tem... Enfim, acompanhado todo isso, e nós temos duas instituições hoje que trabalham com o ensino especial, não é? O caso da Santa Casa é o caso da Arcial, e a Lúcia ligada à Arcial também. O psicólogo é uma das peças importantes nestas instituições, acaba por ser uma peça e uma ligação importante entre instituição, famílias e tudo isso, não é? Sim, claro que sim. O psicólogo é um dos elementos da equipa pois multidisciplinar, nunca trabalha sozinho, mas é efetivamente... nessa área, como em muitas outras, um elemento essencial para poder efetivamente fazer um trabalho em equipa e poder obter os tais resultados positivos, de que há bocadinho efetivamente falamos, não é? O ensino especial, de facto, é uma das áreas na qual eu já exerço funções há alguns anos, que é-me particularmente grata e, de facto, onde os resultados também são claramente visíveis. E positivos. E positivos. E positivos. Lúcia, nós, enfim, esta conversa é como umas cerejas, não é? Nós agora estamos aqui a falar sobre esta atividade. É uma estreia. Este é o programa quase que serve, vai servir e está servido de apresentação daquilo que poderemos falar. Aquilo que nós temos feito também nas outras rubricas, fazemos também com a Lúcia Prata. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser saber alguma questão, poderá enviar essa sua questão para os nossos mails da Rádio Boa Nova e depois iremos criar um mail específico para o ABC da Saúde. Dentro das áreas que tratamos, se alguém quiser escrever, alguma dos técnicos e dos profissionais, poder-lo lá fazer por aí. Portanto, eu também faço aqui essa ideia, ou deixo aqui essa ideia de quem quiser esclarecer. Lúcia, não sei se há alguma coisa mais a acrescentar neste primeiro programa, certamente nos outros vamos ter assuntos mais específicos, ou se ficamos por aqui hoje, nesta primeira edição do ABC da Saúde. Eu só queria concluir com a seguinte sugestão. Enquanto técnica nesta área, entendo que, da mesma forma que qualquer um de nós procura um especialista para tratar as dores físicas, também muitas vezes necessitamos de um especialista para tratar das dores emocionais, não é? Ajudando, de facto, essas a tornar... Também doem, é? Porque essas também doem, essas também doem, não é? Apesar de não se terem tão visíveis, também doem. Ajudando, de facto, a tornar a vida de qualquer um de nós mais prazerosa e feliz. Que é o fim primeiro de qualquer um de nós, não é? Sim, senhora Lúcia. Obrigado por estar aqui presente neste ABC da Saúde, neste primeiro de muitos programas, juntar-se a esta equipe também, que faz companhia. Há muita gente que ouve atentamente as ideias, as sugestões, esclarecimentos destas áreas de saúde. Vamos marcar encontro para uma próxima oportunidade, agradecendo-se então a presença. Obrigado e até uma próxima. Muito obrigada, eu.